baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Você não me atendia, pois eu já sabia que você estava com ela. Só de pensar, você beijando ela, tocando no seu corpo, fazendo amor com ela. Dói no meu peito, eu não consigo entender. Sempre fiz de tudo pra estar com você, e você com outra me enganando. Você fazia comigo, fazendo com ela, e que tristeza no meu peito. Yeah.

tentar te esquecer. Mexendo em meus guardados encontrei algumas cartas suas. Reli, não pude conter a emoção, chorei ao lembrar de nossa paixão. Dores, não quero mais, não quero.

na esquina, o branco tava lá me olhando, em seguida buzinei em cima da calçada e parei, ha, parei na contramão. Vem e bote pé, ha, suba na garupa do avião, você é a garota do verão, minha flor mulher, menina. E bote pé, ha, suba na garupa do avião, você é a garota do verão, minha flor mulher, menina. Canta pra mim, eu já cheguei também. Meio-dia, meia hora, meia-noite, a qualquer hora eu não me canso de esperar. Tava esperando você, amor, só esperando você passar. Meio-dia, meia hora, meia-noite, a qualquer hora eu não me canso de esperar. Vem! E bote pé, suba na garupa do avião, você é a garota do verão, minha flor mulher, menina. Na calçada eu parei, parei na contramão, ah! E bote pé, suba na garupa do avião, você é a garota do verão, minha flor mulher, menina, menina. E bote pé, suba na garupa do avião, você é a garota do verão, minha flor mulher, menina. Eu sou tua, tua mulher, menino. E tira o pé do chão, vamos embora, para. E bote fé, suba na garupa do avião, você é a garota do verão, minha flor mulher, menina. E bote fé, suba na garupa do avião, você é a garota do verão, minha flor mulher, menina. ser feliz. Você é meu remédio, é tudo aquilo que eu quis. Eu não quero mais a solidão. Sou um psicopata e vou roubar teu coração. Vou provar que posso ser feliz. Você é meu remédio, é tudo aquilo. Vem! Não, não, não fique longe de mim. Não, não, eu não vou me controlar. Eu sou psicopata do amor. Eu tô maluco pra te amar. Não fique longe de mim. Eu não vou me controlar. Eu sou psicopata do amor. Eu tô maluco pra te amar. Eu não quero mais a solidão. Sou um psicopata e vou roubar teu coração. Vou provar que posso ser feliz. Você é meu remédio, é tudo aquilo que eu quis. Não, não, não fique longe de mim. Não, não, eu não vou me controlar. Eu sou psicopata do amor. Eu tô maluco pra te amar. Não, não fique longe de mim. Ai, eu não vou me controlar. Eu sou psicopata do amor. Eu tô maluco pra te amar. E eu mando aquele abraço ao RR Estúdio, que tá com a sua unidade móvel, levando o nosso show ao vivo. Valeu! E essa aqui é a nossa homenagem ao gênio do Calypso, Vanderlei Andrade. E juntos vamos fazer uma rebelião no seu coração. Eu vou fazer rebelião no seu coração. Sem carinho eu vou fugir dessa solidão. É pra dançar! Tento apaixonado, sem carinho e sem cuidado, desprezado em sua cela. Procurando uma saída, esperando tua visita, vem me ver minha donzela. Só vejo o sol nascer quadrado, coração vive apertado, torturado por não ter você. Vim que eu preciso do teu beijo, meu amor, só te desejo, por favor, benzinho, vem me ver. Há muito tempo que eu não vejo o sol do amor nascer, estou pagando pelo erro que é amar você. Sem teu carinho, vem me ver, se não, eu vou fazer rebelião no seu coração. Sem carinho eu vou fugir dessa solidão. Vou fazer rebelião no seu coração. Sem carinho eu vou fugir dessa solidão. Ah! Ao vivo pra todo o Brasil, você curte? 99118-4989. Sem cuidado, descasado em sua cela. Procurando uma saída, esperando tua visita. Vem me ver minha donzela. Só vejo o sol nascer quadrado, coração vive apertado, torturado por não ter você. Sinto saudade do teu beijo, meu amor, só te desejo. Por favor, benzinho, vem me ver, vem. Há muito tempo que eu não vejo o sol do amor nascer. Estou pagando pelo erro que é amar você. Sem teu carinho, meu benzinho, não consigo. Vem me ver, se não, eu vou fazer rebelião no seu coração. Sem carinho eu vou fugir dessa solidão. Vou fazer rebelião no seu coração. Sem carinho eu vou fugir dessa solidão. Vou fazer rebelião no seu coração. Sem carinho eu vou fugir dessa solidão. Vou fazer rebelião no seu coração. Sem carinho eu vou fugir dessa solidão. Vai! apaixonada. Outra vez me encontro perdida em tuas mãos. Outra vez tô pensando em teu corpo, em nossa cama. Volta pra casa, vamos viver. Volta Será que ela te ama tanto quanto eu? Será que o seu peso é melhor que o meu? Se for, eu não entendo por que vem me procurar. Se ela te faz feliz, você tem que me falar. Quando está comigo, você não pensa na gente. Eu tento fazer planos, você pensa diferente. Percebo que é com ela que você queria estar. Por isso eu não entendo por que vem me procurar. Eu aceito e sou todo na boa. Vou levando, não sei até quando. Até quando? Tá comigo e com outra pessoa. De uma coisa eu já não me engano. Se eu aceito é porque eu te amo. Eu te amo. Sinto que você já não quer mais saber de mim. E não tem coragem de dizer que é o fim. Eu sei que não quer, mas preciso do teu amor. Quando precisar, é só chamar que eu estou aqui. Será que ela te ama tanto quanto eu? Será que o seu beijo é melhor que o meu? Se for, eu não entendo por que vem me procurar. Se ela te faz feliz, você tem que me falar. Eu aceito e sou tudo na boa. Vou levando, não sei até quando. Até quando? Tá comigo e com outra pessoa. De uma coisa eu já não me engano. Se eu aceito é porque eu te amo. Eu te amo. Sinto que você já não quer mais saber de mim. E não tem coragem de dizer que é o fim. Eu sei que não quer, mas preciso do teu amor. Quando precisar, é só chamar que eu estou. Sinto que você já não quer mais saber de mim. E não tem coragem de dizer que é o fim. Mas preciso do teu amor. Quando precisar, é só chamar. Às vezes amamos a pessoa errada, mas o importante de tudo é saber que mesmo perdendo, ganhamos experiência. Pode jogar fora o amor que eu te dei. Pode esquecer tudo o que eu falei. Se um dia pra você eu me entreguei, já não faz mal, eu me recuperei. Hoje eu vou sair para me divertir. Hoje eu vou pensar um pouco mais em mim. Reviver o tempo que eu vivi pra ti. Pra começar, quero me distrair. Vou sair com meus amigos pra comemorar. Curtir a minha vida porque hoje eu tô solteira. Não tô de brincadeira. Já tô imaginando, você vai querer voltar. Dizendo que me ama, me pedindo pra ficar. Mas não dá. Você que começou. Só quero quem me queira, pois o meu coração não é de

pensando e perco o sono. De noite acordado é você que vejo em sonhos. Talvez pode ser um bom sinal. Não sei se durmo ou telefono. Saber se você também sente falta de nós dois. Cruzar a cidade e te encontrar. Perdido pelas ruas para em cada esquina. Sustenta essa vontade que só vai ter fim quando eu chegar e te contar que eu quero sentir você e adormecer só com você. Então que seja assim, eu te venero até o fim. Quero sentir você e adormecer só com você. Então que seja assim, eu te venero até o fim. Te venero até o fim. Quero sentir você e adormecer só com você. Então que seja assim, eu te venero até o fim. Até o fim.